tem mais fantasmas, Ash? Tem sim, Cissa. Tem o Gengar. Gengar. Este Pokémon gosta de assustar pessoas fingindo ser suas sombras e se diverte com o medo de suas vítimas.